Tava difícil ficar com a loira. É, mas acabou ficando com a morena. Ah, deixa de maldade, fica logo com ele, vai. Vai ficar. Ficou. Gente. O Milo, polos e t-shirts. Entre e fique à vontade. A Cactus é a livraria mais completa da cidade. Tudo para seu escritório, inclusive material para informática. A Cactus aceita todos os cartões de crédito, tem os menores e as maiores condições de pagamento. Cactus Livraria e Papelaria, Barros Falcão 6, Loja 1, Matatu Center, no Matatu de Brotas. Fone 244-1354. Atenção para a nova medida do Cruzeiro. O verão continua. Biquínis, maiôs, sungas, cangas e saídas a partir de 490 cruzeiros enquanto durar o estoque. Caramba, e qual é o endereço? Fixação Oficina de Biquíni. Aeroporto aberto aos domingos e feriados e nos shoppings Iguatemi, terceiro piso, Praça Jovem, Itaigara, piso do cinema e Shopping Barra, primeiro piso. Vou lá aproveitar essas medidas rapidinho. Desfrute dos encantos do loteamento Ilha do Sol. São lotes de 300 metros quadrados em frente à Ilha de Itaparica. Não perca tempo. Você pode se tornar dono do mais novo e valorizado empreendimento imobiliário da Bahia com apenas 3 mil cruzeiros de sinal e 24 prestações de 1.000 cruzeiros mensais. Maiores informações pelos telefones 358-2524 ou 312-7722, ramal 267. A Mesa Sola tem a mais completa linha de calçados femininos com numeração até 42. Aproveite o plano econômico para comprar sapatos ainda mais baratos na Mesa Sola. Sandálias em couro por 490 cruzeiros. Preços de à vista no cartão de crédito ou em 3 vezes sem juros. Mesa Sola, Max Center Loja 3, Fone 358-3807. Breve em Vilas do Atlântico. Cidade vai levar você ao Rio de Janeiro para assistir ao show do Beatle Paul McCartney com todas as despesas pagas e você pode levar a pessoa que você mais gosta. Inscreva para Rádio Cidade, Rua Conde Pereira Carneiro, 226, Pernambués, e diga 3 músicas do Paul McCartney. O sorteio será no dia 13 de abril. Escreva quantas cartas quiser por fora do envelope. Promoção Paul McCartney. Esta é mais uma da Rádio Cidade que está de bem com a vida. Cidade. Você pode almoçar ou jantar com seu locutor preferido no restaurante Estela Maris Tropical Pub na Pituba. Escreva agora para a Rádio Cidade. Rua Conde Pereira Carneiro, 226, Pernambués. Dizendo o nome do locutor da Rádio Cidade que você mais gosta. O sorteio será sempre às segundas-feiras. Almoce ou jante com seu locutor preferido. Oferecimento, restaurante Estela Maris Tropical Pub na Pituba. Esta é mais uma promoção da sua Rádio Cidade. Está-se bem com a vida. Cidade. O Papo da Cidade. Agora 2h11, boa tarde, César Merciani. Boa tarde, JR, tudo bem? Tudo jóia. Olha aí, congelamento continuará no mês de abril. Não haverá nenhum aumento de preços, pelo menos até 1º de maio. A garantia foi dada pelo novo diretor do Departamento de Abastecimento e Preços, Edgar Antônio Pereira. Pois ele explicou também que qualquer alteração nos valores dos produtos só será possível através de portaria assinada pela ministra Zélia Cardoso de Melo. E o movimento de compra dos ingredientes que compõem o cardápio da Semana Santa está fraquíssimo nas feiras livres, em função da escassez de cruzeiros na praça. O campeão seco, ou melhor, o camarão seco é o campeão, né? Está sendo vendido por 150 cruzeiros, a castanha por 250 o quilo e o amendoim por 100 cruzeiros o quilo. O litro do azeite de dendê está custando 40, 40 cruzeiros. E o cento do quiabo varia de 20 a 40 cruzeiros. Romário está praticamente fora da Copa do Mundo. O médico da seleção brasileira, Lídio Toledo, embarcou para Londres, bastante preocupado com a situação do jogador Romário. Ele constatou na Holanda que houve uma luxação no tornozelo direito do craque brasileiro, provocada pelo afastamento do perônio da tíbia, reconhecendo ser muito difícil a recuperação de Romário a tempo de disputar a Copa do Mundo. Pois é, é o divórcio do perônio da tíbia. Turma diz que vai prender sonegadores. Pois é, tá no Papo da Cidade das 6 horas. Até às 6, César Versiani, às 5 tem Toque de Amor da Cidade. Falado então, JR, de volta amanhã a partir das 11 horas aqui na cidade. Papui. Tchau, tchau, Jotinha. ZYC296, Rádio Cidade, FM Estéreo 101,3, Salvador, Bahia. 255-0022. Para melhor da hora, temos um LP da Angélica e daqui a pouquinho a simpatia do dia. Boa tarde, cidade!